Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O país parou durante esta quarta-feira devido à greve geral. Nos transportes, os comboios quase não circularam, com uma adesão superior a 95%. 80% dos autocarros da Carris pararam. Das mais de 90 carreiras que circulam normalmente em Lisboa, só 11 funcionaram. O Metropolitano de Lisboa fechou as portas para só voltar a abrir esta quinta-feira às 6:30 da manhã. A TAP cancelou mais de 300 voos e cerca de 110 escolas estiveram completamente fechadas. A recolha de lixo, os tribunais, as finanças e as lojas do Cidadão foram outros serviços muito afetados. A Transtejo e a Sofilusa só colocaram dois barcos de manhã a atravessar o Tejo e à tarde outros dois fizeram mais dois trajetos. No Porto não circulou qualquer autocarro da STCP e o Metropolitano apenas assegurou os serviços mínimos. Os comboios não circularam e nem mesmo os serviços mínimos foram assegurados na estação de São Bento. Na estação de Campanhã só saíram dois comboios durante a manhã. Nos hospitais a adesão à greve foi também alta. Mais de 50% dos enfermeiros aderiram à paralisação, bem como os auxiliares de ação médica. Muitas cirurgias foram adiadas e muitos utentes voltaram para casa sem consulta. Muitas pessoas já nem foram trabalhar, porque Lisboa estava esta manhã praticamente em ritmo de fim de semana. Pedro Passos Coelho elogiou quem não fez greve e os desempregados que não desistem de procurar trabalho. Segundo o Primeiro-Ministro, o Governo não está interessado em fazer guerras de números com os sindicatos e desejou apenas que o dia decorresse sem qualquer problema. O Presidente da República também falou sobre a greve geral desta quarta-feira numa conferência de imprensa no Palácio de Belém. Em resultado da visita do chefe de Estado da Colômbia a Portugal, Cavaco Silva frisou que o direito à greve está consagrado na Constituição Portuguesa e que deve, por isso, ser respeitado. No entanto, não deixou de salientar que ele próprio trabalhou em dia de paralisação. Em frente à Assembleia da República e já depois do secretário-geral da CGTP, Herménio Carlos, ter dado por terminada a manifestação, muitas pessoas permaneceram em protesto e houve arremesso de pedras contra a polícia presente no local. Por volta das 17 horas, os ânimos exaltaram-se e os manifestantes derrubaram as barreiras de proteção colocadas junto à escadaria da Assembleia da República. Para além disso, arremessaram pedras e balões com tinta à PSP. No chão, escreveram a frase: "Os ladrões estão lá dentro, a polícia está cá fora." As provocações e a exaltação dos manifestantes obrigaram a polícia a reforçar a segurança com elementos do Corpo de Intervenção e do Grupo Sinotécnico, constituído por um agente e um cão. Às 18:30 a situação saiu do controlo e a polícia avançou mesmo contra os manifestantes. A carga policial provocou vários feridos. No rescaldo da greve geral, o secretário-geral da CGTP disse que esta paralisação foi uma das maiores de sempre. Para Herménio Carlos, esta mobilização da população resulta da vontade dos trabalhadores de combater o medo e a resignação. No discurso final, em frente à Assembleia da República, onde a manifestação chegou por volta das 15:30, o secretário-geral da CGTP lamentou ainda o resultado da reunião desta terça-feira entre parceiros sociais e a Troika, que diz não ter tido coragem para contrariar o governo em relação a medidas de redução do Estado Social. O Primeiro-Ministro disse que o país não pode cair num pessimismo excessivo e garante que Portugal está no rumo certo. Pedro Passos Coelho diz que os problemas portugueses são graves e que é importante ter consciência disso, mas não se deve repetir todos os dias que Portugal vai ficar pior quando está a fazer o necessário para melhorar a situação em que se encontra. O desemprego voltou a subir e está agora em 15,8%. 39% do desemprego registra-se entre jovens, mas as pessoas com mais de 45 anos já são mais de 129 mil. Em 2013, o governo estima que o desemprego vá diminuir, mas tudo aponta para que tal não aconteça, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. A recessão económica continua a agravar-se. O PIB caiu pelo 8º trimestre consecutivo para 0,8% entre julho e setembro, em comparação com o período anterior. Em relação ao período homólogo do ano passado, diminuiu mais de 3%. A culpa foi da diminuição da procura externa e da consequente diminuição das exportações. O governo prevê uma queda de 3% este ano e 1% em 2013. O Banco de Portugal estima para o ano uma queda de 1,6%. Em Espanha, também foi dia de greve geral. É a segunda greve geral este ano, a primeira foi em março. A indústria e os transportes estavam praticamente parados. Madrid foi o centro do protesto e houve registro de confrontos. Logo às 10 da manhã, hora para a qual estava marcada uma manifestação, a polícia e a população envolveram-se em conflitos. Destes confrontos resultaram alguns feridos ligeiros e algumas detenções. Franceses, belgas, italianos e gregos juntaram-se a Portugal e Espanha e hoje todos pararam. Na Europa, foi o dia da paralisação geral. Portugal perdeu esta manhã com a Itália por 4-3 no jogo dos quartos de final do Mundial de Futsal. A seleção das esquinas foi a ganhar por 3-0 para o intervalo, com o hat-trick de Ricardinho. Mas na segunda parte, a Itália conseguiu empatar o jogo e já nos descontos garantiu a passagem às meias-finais do Campeonato do Mundo de Futsal, que decorre na Tailândia. O ex-selecionador nacional Luís Filipe Scolari diz que Neymar vai superar Ronaldo e Messi. Em entrevista à Exportscope, Scolari afirmou que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo são os três melhores jogadores da atualidade e que Neymar vai superar o jogador argentino e o jogador português nos próximos anos. Porém, Luís Filipe Scolari disse também que, na sua opinião, Pelé continua a ser o melhor jogador de todos os tempos. O jogador de futebol Ricardo Quaresma foi detido esta tarde à saída do Campos da Justiça, em Lisboa. O extremo português compareceu em tribunal em virtude do processo resultante do roubo de que o jogador foi alvo no mês de janeiro, em Chelas. Nessa altura, o jogador ficou sem uma grande quantidade de dinheiro e outros bens materiais de valores. Esta tarde, quando saía do tribunal, agrediu um agente da PSP e foi de imediato detido. O agente ficou ferido sem gravidade, mas teve de receber tratamento hospitalar. Este foi o Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Tenha uma boa noite.